Então, boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa Nós Outros Antropofonias e Charles. Programa idealizado e realizado pelos alunos de antropologia da UFPEL, pelo Laboratório de Paz. Teremos hoje como convidados a dona Sirley, a Sir Griot, que falará sobre suas experiências e vivências. Temos o Felipe, doutorando pela UFPEL em música, educação. Educação. E a Renata Ávila Troca, que é doutora em letras. Então, pedi aos nossos convidados que se apresentem para nós podermos dar início à conversa. Então, boa tarde, eu sou a Renata. Boa tarde, eu sou a Renata. Então, minha pesquisa foi feita, né, realizada pela URGS, Departamento de Letras, em Literatura Luso-Africana. Né, mas mais que isso, antes disso, durante isso, não sei, o meu encontro com a dona Sirley foi a ênfase de todo o processo, né, que gerou a pesquisa e a forma de doutorado que eu levei. Eu não sei o quanto se pode falar dessa pesquisa assim, inicial, porque é o que mais tem, né, é contação de história. Então, fica um primeiro só, assim, né, para a gente poder depois ver como é que gira. Tem muita contação, isso a gente pode esperar. Bom, boa noite, eu sou o Felipe Martins. Eu trabalho com a dona Sirley desde 2011, né? Desde quando eu me mudei para a cidade de Pelotas. Eu vim para cá para cursar o curso de música, licenciatura. E aí me encontrei com ela num trabalho onde eu era um regente de um coro que ela cantava, né? E a gente foi se tornando amigo, parceiro de uma longa caminhada. A gente trabalha junto em um núcleo de pesquisa da Universidade da Faculdade de Educação, que é o Núcleo de Arte, Linguagem e Subjetividade, o NAUS, desde 2011. E ali a gente vem tentando fazer várias atividades, assim. Dentre elas, se originou a minha pesquisa de conclusão de curso na licenciatura e também a minha pesquisa de mestrado, agora no mestrado em educação, né? Na licenciatura eu tentei perceber qual era a relação que a dona Sirley tinha com uma pedagogia musical, então a gente tentou entender uma relação de etnopedagogia musical a partir das práticas dela, a partir da contação de história, da oralidade em si. E já na pesquisa de mestrado, eu tentei pensar essa relação com a representação da música nas práticas da dona Sirley, assim, nas vivências griot em si. Quais eram essas representações a partir da própria contação de história, de como a música se articulava nesses processos dela, né? Atualmente, eu tenho minha pesquisa de doutorado, que ainda é vinculada a esse mesmo grupo, na Faculdade de Educação, e eu tento discutir um pouco e refletir um pouco sobre a oralidade, a música e o afrocentrismo em si, né? O paradigma do afrocentrismo. O quanto a oralidade, a memória e a música se articulam dentro desse campo, assim. E a gente vai se encontrando com essa mestra que vai guiando os nossos caminhos pela contação dela. Boa noite, ouvintes da Rádio Com. Estamos começando o programa Nós Outros, Antropofonias e Charges. Agradeço o convite E estou muito feliz porque, assim, é sobre música. E música é tudo na minha vida. Estou numa rádio, na minha frente tem uma prateleira linda. Imagina quanta música que tem ali, disco, CD. Oh, dá para escutar, acho, uns 3 anos sem parar. E música é tudo para mim. E é tanta coisa para falar, mas eu digo assim, eu agradeço, sempre eu agradeço a Deus tudo de bom que me acontece, são várias coisas, né? Esse momento, por exemplo, e o que ficou para trás até chegar nesse momento, meu Deus, para contar, né? Porque se é sobre música, eu acho que desde que eu me conheço por gente que eu sou ligada com música. Para resumir assim, porque a gente vai ter mais tempo para conversar, depois eu conto o resto. Deus me fez assim gostar de falar, de uma boa memória, me encontrar com o Felipe em dado momento, porque eu cantava no coral, coisa maravilhosa. E depois a gente foi se descobrindo, ele veio de longe, de Franca, São Paulo, com Belo Horizonte, por ali, né? Estudar música. Acho que eu creio muito em alguns caminhos que estão prontos na nossa vida. E porque foi incrível esses 8 anos agora quase completos da gente se encontrar e o que a gente se descobriu de música. E para mim uma coisa muito importante foi assim, eu poder ter com quem conversar e repassar tanta música que eu tenho na minha caminhada, que são variadas, né? Quando eu comecei a conversar com o Felipe, que eu comecei a dizer para ele, porque o meu xodó mesmo, para mim, a música mais importante é samba. Samba, para mim, é alimento, é elixir, remédio à saudade, à alegria. Samba é a coisa mais linda. Nós temos sambas lindos no repertório nacional, gente. A gente tem sambas maravilhosos, não se ouve quase. Mas eu disse, Felipe, olha, na minha vida também tem Tchaikovsky, e a Beethoven, às vezes, eu não sei, eu, às vezes me engano, Beethoven é da música também, né? Sim. E assim, mas como? Eu digo, bom, aí só contando a história. Aí tem cantiga, de carnaval, tem cantiga lá de fora, os meus primos tocavam acordeão, gaita, ainda não se falava em acordeão. Tem as cantigas de quando eu conhecia um bando, então é uma miscelânea na minha cabeça. E foi por isso que a gente se integrou e essa caminhada toda para contar, assim, é muito válido o programa. Vai dar para contar mais alguma coisinha? Bom, acho que ainda tá com a gente, né? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu, já que sempre a primeira deixa rastros. A minha pesquisa não foi só com a dona Sirlei, foi com a dona Inilda também, que é uma benzedeira, né, da Vila da Quinta, Rio Grande. É, e a questão muito legal que eu acho que se desencadeou mais na pesquisa foi que elas foram guiando para onde a pesquisa ia, né? Como é um tema vivo, é algo que vai mudando conforme a gente se encontrava, né? Não tinha como eu determinar o de fato o que seria a pesquisa. Não sei se ela chegou a ter essa determinação, mas tá, né? Tá lindo, porque eu só coloquei no papel, né? A pesquisa não fui eu que fiz. A dona Sirlei passou por mim num acampamento de cultura afro em São Lourenço, em 2014, então. Tá, então, lá com 4 anos atrás agora, né? E é um desses encontros que a gente bate o olho e sabe que não é em vão, né? Esse carisma todo que ela tem, essa... Eu tava numa angústia que eu tinha recém, então, isso mesmo. Eu tinha recém entrado no doutorado, né? Não sabia bem o que eu estava pesquisando, estava terminando as disciplinas, mas eu sabia que eu queria trabalhar com narrativa de vida, com contação de história, que eu já vinha dessa linha no mestrado. E é o meu chão, é por onde eu enxergo a literatura, enxergo a educação em si. E quando eu olhei que eu consegui, acho que menos de 5 minutos... ter uma conversa com a dona Sirlei, eu vi que era ela, que eu tinha que seguir com ela, que eu tinha muito que aprender. o que que seria dali, não sei. Aí depois a gente viu o que deu para fazer, né? A dona Cirlei, como quem conhece sabe, ela é da rua, ela é festiva, ela é do social, ela é do coletivo, ela é do barulho, da bagunça, né? E a dona Inilda é o oposto dela, é o silêncio, é o isolamento, é o mistério. E foi isto que eu abordei na pesquisa, como que essas trajetórias, que são bastante parecidas, se encontravam no avesso do portão, né? Que uma entra no isolamento e a outra sai. Então foi mais ou menos por aí que elas dialogaram, elas conversaram, né, dentro da pesquisa, né, nessa linha, né, que para elas é o cotidiano, é o natural, é o dia a dia, e a gente transforma isso, né, a gente pega isso como material empírico para fazer análise. E aí fica o questionamento do que é bonzinho, o que é mauzinho na história. Né? Mas o que é importante é a riqueza, é a beleza que elas têm para nos passar pela sua naturalidade apenas ser, o que ela faz espontaneamente. É isso, Felipe, não sei se quer. Não, a minha pesquisa ela foca mais só na dona Cirlei, né? Ela é o único sujeito que toma conta disso. Bacana o que eu encontro, né, como mais bacana na pesquisa, foi a forma que eu consegui articular as falas dela. Né, que a gente consegue dialogar bastante no texto, mesmo sendo um texto acadêmico, mesmo sendo um texto que busca por esse rigor, é um texto que tenta romper também com essa relação que a própria academia coloca, né, de como colocar esses sujeitos de pesquisa, aqueles objetos de pesquisa, né. Por muito, a dona Cirlei, ela é muito mais uma parceira de pesquisa do que sujeito ou objeto da pesquisa da qual eu faço, né. E um texto que a gente escreve junto, e o texto a gente escreve junto mesmo, porque eu respondo às questões que ela vai me colocando, assim, no texto, e aí acredito que são essas figuras que a gente vai se esbarrando por aí, né? Tu lá no acampamento afro, eu no coral, é bem engraçado o nosso começo, assim, de relação, porque a dona Cirlei, ela sempre era a aluna complicada de lidar na turma do coral. Era a tia que sempre enguiçava comigo, ela me corrigia quando eu errava, ela chegava atrasada e ia por trás de todo mundo, assim, entrando no coral e atrapalhava o esquema de como estava funcionando. Era aquela pessoa que se destacava dentre as outras senhoras, assim, né? E aí tá, depois que eu saí do coral, eu fiquei um mês e meio, assim, longe, assim, dessa relação com o coral. Quando eu volto na universidade, num dia da reunião do grupo de pesquisa, tá lá essa senhora que toda hora me importunava, né? A tiazinha que chegava atrasada, que me corrigia. E ali a gente foi transformando essa relação, que antes era eu era o professor e ela era a minha aluna. E ali na universidade o jogo mudou, né? E é ela que virou a minha mestra e eu que virei o seu aprendiz, né? Essa senhora que tanto lá me enchia o saco. Não, Felipe, tá fora do pulso. Não, Felipe, tá... Não, caiu a afinação, não é essa, não. Tipo, mas eu sou professor de música e ela que tá me corrigindo, né? Eu sou maestro do coral e era isso mesmo. E a maioria das vezes que ela me corrigia, ela tava correta mesmo, né? Era a mágica. O que me encantou nela foi justamente nesse lugar, para eu começar a olhar com ela a partir da música, para as práticas dela, né? De onde é que vem essa sabedoria tão grande com a música, assim, esse discernimento tão grande daquilo que é o que não é? Por que essa paixão com o samba, né? Como é que a música vai servindo como substrato de resistência, assim, para ela, né? E aí a gente vai caminhando junto e tentando discutir de uma outra forma a partir de um texto acadêmico, né? Eu acho que essa aí é a riqueza das nossas pesquisas para a universidade e no meu entender de professor, né, para a escola também. Que a gente mostra, tu na área da música, né, eu na área da educação, da literatura, que o conhecimento não está em formação. Né, que não é eu ter estudo, não é eu ter dedicado anos e anos em função desse objeto que eu quero compreender melhor, que eu vou ser bom o suficiente, né? O conhecimento está ali naquilo que eu carrego, naquilo que eu construo diariamente e não necessariamente está dentro da formação. Eu acho que falta muito disso ainda, né, para dentro das universidades, principalmente das escolas também. A briga de ego é grande, né? No momento que a gente aprendeu a ouvir mais e falar menos, né, a gente vai encontrar tantas outras riquezas, né? E Sirlei aí pelo caminho. A gente entender quais são esses outros processos de formação, né? Que também devem ser levados a sério e respeitados, né? Exato. Que respeitam a formação que eu tenho acadêmica, respeito o conservatório que eu já passei, né? E por isso me intitulo um professor de música. E a Dona Sirlei ensina muito mais música do que eu, com certeza. E ela não é reconhecida como uma professora de música, com certeza. Ela é muito mais do que uma professora. Ela é mestra naquilo que faz, muito mais até do que eu tenho tentado e galgado ser. Mas é a valorização que a gente dá para esses processos de formação, né? As formações que se vêm desses saberes populares, através da oralidade, daquilo que é mais fluido, daquilo que está mais próximo do que realmente é o cotidiano da vida humana, a gente acaba que negando, né? Então, esses espaços na academia, eles são, eu acredito na riqueza deles por isso, né? A gente rompe e busca evidenciar esses diálogos, né? essas lutas, essas comunicações. Então, Dona Estrela, fala um pouco a senhora das suas experiências, a senhora como mestra griot também, fala um pouco dessa experiência, fala um pouco da convivência com esses... Enrolados. Os pesquisadores, né? Que tanto mais aprendem do que ensinam, né? Na convivência com a senhora, né? Sim, agora ouvindo, porque a gente é convidado para vir no programa e a gente fica pensando o que é que vai falar, mas aí a gente ouvindo, né? A gente também vai criando e vai vendo que às vezes a gente tem tanta coisa para falar que nunca falou e que é importante, eu vou aproveitar esse momento. Sobre o aprender e ensinar, eu acho que na vida todos nós aprendemos e ensinamos a todo momento, né? Quando vocês falaram várias vezes, não se leia mesmo, nos ensina e tal. Mas, olhem bem, a música sempre teve na minha vida. Aí, quando vocês falaram no coral, eu queria aproveitar, porque eu acho que é uma coisa que na caminhada da gente, assim como vocês falam muito que eu faço isso, faço aquilo, a gente não pode esquecer dos degraus que a gente sobe na vida. Então, eu vou falar antes de coral, eu espero que a minha memória me ajude, que eu quero falar nos professores de coral, porque eu sempre gostava de cantar, e como é que você... Eu aprendi muito com esses professores, que foram vários. Eu vou falar assim, antes de eu estar no coral, eu conhecia coral e eu achava... Coral, eu sempre gostei de ouvir coral, mas eu pensava assim, para entrar para um coral tem que estudar muito, como que eu vou entrar? Eu me lembro de já jovem, adulta, do coral Santo Antônio, que cantava na Igreja da Luz. A senhora, se não me engano, chamava-se Antônia. Eu ainda vejo nas ruas uma filha dela, que é a Cecília, que é cantora desse coral, acho que ainda canta. E os corais que a gente tinha na cidade, eu achava, tinha os corais mais de estudo, né? Aí, ao término do... Já, depois de muitos anos de costurar, eu tinha dor nos braços, já estava com vontade de fazer outras coisas, me encaminhei no C3, né, Centro de Extensão em Atenção à Terceira Idade, da Católica, que é lá no Areal, no Instituto de Menores, porque eu digo, vou aprender a fazer crochê. Cheguei lá, vi no rádio o dia da matrícula, cheguei lá, a secretária disse, olha, senhora, todas as vagas que tinham foram preenchidas, todas. A única atividade que agora tem vaga, porque está começando esse ano, é um coral, começa esse ano um coral. Vocês vejam bem, por isso que eu digo, tem coisas que é espiritualidade, né? Isso foi 2000, eu tenho lá, eu acho que foi 2002 que começou o coral do C3. Então, assim, até não digo assim, vou fazer uma homenagem, não, vou fazer uma lembrança às professoras, que com cada uma delas, o coral começou com uma professora chamada Cláudia, né, e um professor que eu acho que ele estudou psicologia, que era o Bira, que era uma coisa muito interessante. Antes do coral, esse senhor ia para trazer mensagens de autoestima, depois então a gente cantava. Aí a Cláudia teve um tempo, quando a Cláudia saiu, a gente ficou... Estava meio assim, como que eu vou dizer, ficou meio sem professor, mas não foi muito tempo. Aí surge, eu acho que o surgiu um rapaz chamado Felipe, que não ficou, que era estudante também de música. Depois surgiu o Ashton teve bastante tempo, não sei por onde ele anda, tanto que nós, naquele tempo, tinha um evento que era Talentos da Maturidade, e com o Ashton, a Dona Sula aceitou que a gente se inscrevesse, a gente foi cantar, a gente foi à festa do Talentos, no Paraná. Depois do Ashton, então, eu não sei se foi no espaço da saída do Ashton, que o Felipe, então... Era uma professora. Porque teve o Felipe, teve um outro que eu não me lembro, foi muito pouquinho. Eu acho que o Astro surge depois. Porque o Astro, lá no C3, né, ele nos ensinou, depois ele saiu e ele voltou. Depois, sempre fica um espaço até encontrar. E surge a professora Vera Vargas, que eu admirava que nem sempre, porque eu nunca imaginava que eu fosse aluna dela. Porque eu vi o trabalho dela com síndrome de Down. Eu achava a Vera, quando é mais linda, ela canta junto e carrega aquele o piano. E aí vejo a Vera ir para o C3 ser a nossa professora. Então, cada professor desse, para mim, foi um alimento, aquela curiosidade que eu tinha, que eu sempre gostava de cantar. E aí eu aprendi muitas coisas mesmo. E com a professora Vera, uma coisa que eu achava que eu tinha, e até hoje eu tenho, eu penso assim, basta pudesse voltar atrás e estudar música. O pessoal costuma dizer ouvido, e eu tenho mesmo ouvido. Por exemplo, às vezes tem músicas que a gente já conhece há muito tempo, quando dá o primeiro acorde no rádio, eu já sei que música é. E no coral, né, eu sou soprano, embora não pareça. Então, eu sempre ficava na ponta, porque às vezes tem algumas... às vezes as pessoas... Não tem bem aquele, como é que eu vou dizer assim, não, tem aquelas pessoas que são mais afinadas ou não. E às vezes eu dizia para a Vera, que era na ponta, e aí ela dizia, se lembra, aí lá na outra ponta também, nós tivemos também um coral, a Célia, que aí não foi com a professora Vera, foi com o Astro. Ficava eu numa ponta e a Célia no outro, porque a gente captava mais ou menos alguma colega que às vezes não assimilava bem a afinação, né? Então, eu acho que essa caminhada toda foi muito importante que eu aprendi, estou sempre aprendendo. E a música é tudo. Aqui eu tenho uma indicação, porque a música é importante para a senhora. Bom, a música é importante para mim porque a música relembra... Uma das coisas que eu mais gosto de relembrar da música é a parte da minha negritude, né? Dos meus pais, naturalmente, negros, da nossa sociedade negra daqueles tempos, dos bairros depois da chuva. Gente, é aí que eu falo que o samba é maravilhoso. Muita gente talvez não saiba, é bom esse programa para escutarem, que a gente teve em Pelotas, por exemplo, eu fiz 15 anos em 51. 15 anos, eu acho que eu já ia, não sei se eu já ia os bailes da noite, porque naquela época tinha uma idade para que criança não ia os bailes da noite. E nós tivemos, a gente tinha a banda do Exército de Pelotas, a maior parte dos músicos eram negros, né? E desses senhores, desses rapazes, naquela época negros, eles começaram também a formar grupos para tocar nos bailes. Foi onde surge o Jazz Estrela. Então, hoje as pessoas nem têm ideia que coisa maravilhosa que foi o Jazz Estrela, o Jazz Metais, né? E os sambas daquela época de Ari Barroso, que se dançou e que se cantou no Depois da Chuva, são obras-primas. Essa é uma das partes mais fortes da minha vida, do samba. É Depois da Chuva, que eu, não existe mais a sede, mas na minha memória vai sempre existir. Eu digo que lá onde era o Depois da Chuva é um quilombo espiritual. Moram algumas pessoas lá. Então, o senhor diz, olha, vocês moram com um quilombo espiritual, lá que tem baile todos os sábados e vocês não vêm. E o Jazz Estrela toca aí ainda. Eu sei. E o samba. O samba é lindo, sabe? E é uma coisa muito importante que ele já Tá no tempo? Pode falar. Uma coisa muito interessante é que eles davam espaço para a gente cantar, né? Então, até agora, qual é o samba que o Felipe falou das memórias que eu passei para ele de música? E tem algum samba... Ah, um samba que eu me esqueci, né? Com o trabalho dele. Depois tu explica um pouquinho essa parte. Eu me esqueci de cantar para ele ter no trabalho dele a Baixa do Sapateiro, que eu tenho até hoje e canto... que para mim foi acho que o primeiro samba que eu aprendi de cor foi a Baixa do Sapateiro. E aí trazendo, sabe que é o pessoal que ouve a minha história, sempre eu misturo muito o passado com o presente e tal, e aí Deus me deu também uma oportunidade, que o meu filho mais velho mora em Salvador. E eu digo, bom, diga que eu conheci o Álvaro, eu vou conhecer a Baixa do Sapateiro. E eu imaginava, como será essa Baixa do Sapateiro? E muitas pessoas têm que, não sei se vocês conhecem o samba, a Baixa do Sapateiro, né? E curiosidade de saber o que era a Baixa do Sapateiro, né? Então, quando eu cheguei lá, eu achava que a Baixa do Sapateiro mesmo era uma descida daquelas fortes de Salvador. Na verdade, ela não é uma descida. ela fica atrás da Igreja dos Pretos, é como se, que o seu, ali eu acho que era um morro lá, antes do Salvador ser criado, né? Então, a parte de baixo, que é plana e reta, é que é a Baixa do Sapateiro. Claro que quem vem de lá para cá, baixou ali. Só que a rua é reta, né? A Baixa do Sapateiro. E aí, saindo do Pelourinho, pelo lado da Igreja do Rosário dos Pretos, ainda tem uma homenagem. Porque Salvador é uma escola, gente. É coisa mais... E o Álvaro conhece todas as escolas. Tem ainda um dizer lá em cima com o nome do primeiro sapateiro. Teve sapataria no Salvador. É uma galeria hoje com o nome dele. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, mas eu adoro esse samba. E aí era aquela coisa que eu tinha aquela curiosidade de saber o que era. Você sabe, alguém... Tu conhece Baixa Sapateiro? Todos conhecem aqui, claro, lido com música, né? É isso aí. Muito obrigado, Dona Cirlei. Então, vamos encerrar o primeiro bloco com uma música de escolha da Dona Cirlei, que seria o Nego do Balaio Grande. A Nega do Balaio Grande, desculpa. E em seguida, os intervalos. Aí vem a nega do balaio grande, é do balaio. Do balaio grande, é do balaio. A do balaio grande. Aí vem a nega do balaio grande, é do balaio. A do balaio grande, é do balaio. A do balaio grande. Chegou a nega fulô. Chegou a nega fulô. Ela é faceira. Ela é dengosa. Ela é faceira. Ela é dengosa. Roda saia de renda. No samba de roda, roda saia de renda, no samba de roda. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. Olhares. Produção e apresentação: Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares. Toda segunda, da. De pensão. Retornando para mais um bloco do programa Antropofonia, nós outros, Antropofonias e Charles, continuando aqui com a conversa com a Dona Cirlei, que estava contando sobre as suas vivências, experiências, né? Pode dar continuidade na conversa, Dona Cirlei, por favor. Bom, são muitas músicas. Eu falei na Baixa do Sapateiro, né? Claro que eu não vim para cantar, mas eu espero vou cantar só um pedacinho para dar uma recordada, que para as pessoas saberem que samba é... Que diz assim, na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia o mulato mais frajola da Bahia. Pedi-lhe um beijo, não deu, um abraço, sorriu. Pedi-lhe a mão, não quis dar, fugiu. Esse é o início, né? Olha, porque... essa cantora. A gente fica aqui, né? Fala porque... de cantora. E assim, ó, aí eu tava conversando com eles que eu não sou cantora, eu canto por curiosidade e para preservação, né? Um sonho que eu tenho, já conversei muito com o Felipe, é de fazer gravar um CD. Um CD da minha memória musical. É um sonho meu, que a gente tem algumas coisas para completar da minha caminhada. Depois nós vamos providenciar isso, né? Tá, aqui diante de todos fica lavrado essa... Queria? Ok, me ficou bem na fogueira. E, agora tá resolvido. Assim, que não é como que... É pra guardar, inclusive pra mim guardar, eu penso assim, eu tô com 82 anos, né? Estou velha. Estou trabalhando muito agora com a palavra velha e velhice, porque é bom falar, até para as pessoas se prepararem. Nós velhos ainda temos muito, os mais jovens, na medicina, na arte, em tudo, ainda tem que ter muita dedicação. O velho ainda tem muita coisa para ser pesquisado, para nos trazerem, porque nós levamos muita coisa por aí. O C3 mesmo tem oficinas maravilhosas, tem dança cigana, dança do ventre, crochê, bordado, ficou a nossa oficina de contação de história. Mas assim, aí eu disse para eles assim, vou falar então da razão de algumas músicas. Quando eu falei em Beethoven e Tchaikovsky, São Felipe, é porque essas músicas vêm do seguinte: a minha mãe veio de fora para trabalhar num casarão, outra história e tal, depois de uns anos ela foi morar com meu pai, eu cheguei, né? E ela ficou sempre ligada a esse casarão, mas ela passou, como ela tinha casa para cuidar, ela passou a trabalhar em casa de que naquele tempo os termos, quando eu conto a história daquelas épocas, eu gosto de usar os termos, ela era a mulher da limpeza, né? Depois a palavra faxineira surge bem depois. As casarões, as mulheres ricas, assim, brancas, que, dos casarões, diziam, você me arruma uma mulher para fazer limpeza? Então era muito dado isso aí, a mulher da limpeza. Né? A palavra senhora também veio um pouco depois, a mulher da limpeza. Então a minha mãe era uma mulher da limpeza. Aí ela trabalhava tanto no casarão para qual ela tinha vindo, como para outros. E tinha na General Osório, a casa de um médico, que ela ia fazer as limpezas, ia muito seguido. E a gente frequentava muito essa casa porque tinham duas empregadas que vieram da estância, que se tornaram amigas da nossa família. E a gente também ia lá não para só para limpeza. Uma família muito bacana de lidar com eles, né? Eu era criança. E esse, o dono da casa, naquela época, havia rádio já, mas as pessoas ricas nos casarões ouviam mais vitrolas, né? Eletrola. Então ele ficava sentado, tinha uma sala, que ele ficava escutando aquelas músicas de Beethoven, Tchaikovsky, que são rapsódias, como se chamaria aquele... Não tem ritmo, né? Como se... tu que estudou música erudita, né? É, música erudita. Árias. Tinha árias. E tem aquelas partes que são bem fortes depois. E quando a gente também ia no cinema, a gente via os filmes antigos, as orquestras. Então, a gente... Minha turma de criança, ali na Major Cícero, nós gostávamos de fazer festival de música. Eu imitava, que era maestro e tal. Daí vem essa... Acho que eu digo que Beethoven e Tchaikovsky fazem parte também da caminhada. Já falei dos sambas do Depois da Chuva, né, com Jazz Estrela, que era maravilhoso. E tem, depois teve um conjunto que tocava nos bares também, que era muito famoso, às vezes chamava, que era o Jazz do Antoninho. Era um senhor que morava ali perto da Brigada, ele tocava clarinete. E tinha bateria, pelo menos tinha violão. Esse, ele era dedicado a chorinhos, né? Tocava chorinho, era maravilhoso também. Ele ia fazer baile, não tocava só chorinho, tocava samba também, né? Bom, e aí vem uma parte também que eu gosto muito das músicas, que era o carnaval, né? Eu me criei lidando com carnaval, gosto muito de carnaval. E aonde também eu... Respondendo a pergunta ainda que está aqui, por que é importante para a senhora? Porque a música, a gente recorda muitas coisas, né? Boas, por exemplo, as músicas que recordam o carnaval, uma coisa me traz, eu tenho vivo os carnavais, né? Estou aqui bem pertinho da Praça Coronel Pedro Osório, a semana passada mesmo eu fazia... por questões do estudo do Felipe, eu tinha umas atividades, a gente estava um bom tempo sem conversar e eu liguei, ele disse, olha, estou sentado aqui na fonte, ele dizia, na praça, na fonte. E eu dizia, mas onde já foi? Já foi? Porque, até que já foi, porque eu sou acostumado a chamar redondo, né? Aí eu dizia, mas onde? Aí eu achava que a fonte era ali onde tem o riacho dos peixinhos, né? E nós todos os degraus da fonte aqui. Daí, aí, bom, estava no redondo, né? E aí, falando em redondo, eles disseram, olha, canta um pedacinho de cada música. Devido ao redondo, né, eu acho que as universidades já fizeram bastante filmes de constrói coisas, mas também um sonho que eu tinha, que eu tenho, que a universidade organizasse um pequeno carnaval, chamassem pessoas, né, eu já... Já estou convidada. Me autoriza, né? Eu invento e convido. E fazia o carnaval, porque assim, contando, as pessoas não têm ideia do que era engraçado e divertido, porque era uma época que não tinha esse negócio de horário, essa coisa. É claro, a evolução da vida vem mudando. Naquele tempo ainda não tinha, vamos supor assim, que não é que precisasse de leis. Ainda não tinha leis de horário e o tema, não. Por exemplo, o Felipe, a família do Felipe inventava um bloquinho, saía todo mundo com tambor, vinha lá dos bairros, porque a cidade, não, a diversão toda se concentrava aqui no centro, na praça, né? E vinha bloquinho de toda a parte. E naqueles primeiros dias de carnaval, às vezes não enchia muito redondo. Depois, então, ele ficava, vocês olhando a praça, hoje vocês não têm, ele ficava maciço. E as pessoas ficavam sambando ao redondo, ali ao redor, né? Por isso que tempos depois, quando eu comecei a lidar com música, até nessa caminhada de griot, que foi bem incentivado a gente trazer as memórias, né? E que a primeira coisa que eu tive, assim, eu nunca tive ideia de ser compositora, nem fazer música, mas eu fui, houve um encontro griot no Rio Grande, onde vieram griots de vários estados do Brasil, onde veio um casal, Mestre Lumumba e Nádia, são, agora me esqueci o nome do lugar em São Paulo que houve o festival. É um festival, é uma cidade que tem um festival. Eu não estava preparada, podia ter visto no meu livro. Eu não vou me lembrar a cidade. É uma cidade pequena que tem um festival muito antigo de marchinhas. E eles, aí a gente, de noite, depois que quando a gente tem tinha aqueles encontros de griots, a gente se encontrava para conversar no hotel, na calçada. Aí no Rio Grande, nós paramos de frente à praça. E todo mundo cantava alguma coisa. E aí eles me disseram, mas por que, olha, nós temos um festival lá, eu faço parte da comissão, tudo. Faça alguma música, mande, me deram um endereço e tal. E eu digo, mas eu vou, aí me veio, eu não sei como, veio na minha cabeça. Eu primeiro escrevi a letra, aí que eu fiz a marcha, uma marchinha para minha mãe, que é com agulha, linha e pano. Não, o nome da marcha é A Costura e a Cultura. Tem uma introdução, tudo, mas o primeiro verso diz assim... Com agulha, linha e pano, vou contando e cantando histórias. A costura e a cultura abriu caminhos para muitos carnavais. Com Ambrosina ditando seus bloquinhos, festa juninas, roupas brancas pro terreiro. A costura e a cultura com a gurizada na escola, vai pelos ares, pelas águas e estradas, redescobrindo o Brasil afora, com os griots na grande caminhada. Então, na gravação, tem introdução, tem a repetição do refrão, né? Aí quando eu mesmo canto, eu digo, mas como é que eu fiz essa magia? Sei lá, é uma coisa que foi... Eu nasci e me criei aqui no centro da cidade, né? Sabe que ali na hora da apresentação eu comecei a falar, não disse nome, nem me apresentei, agora eu estou dizendo, eu nasci na rua Major Cícero, entre 15 andares, que não era Major Cícero, é Capitão Cícero. Depois, é uma história também, que cada coisa minha tem uma história. Ele era lá do Nordeste, até conto que ele era... Eu não sei, no livro do professor Magalhães tem, que eu já ouvi ele contar. Ele veio para cá, fugido, não sei se tem alguma ligação, se é da época de Lampião ou não, porque ele era acusado de algumas mortes naquele tempo do cangaço, né? Ele chegou aqui no Sul capitão e botaram... Mas ele fez benfeitorias aqui, porque eu, na minha certidão está Capitão Cícero. E depois, então, surge... parece que a família, depois que ele faleceu, entrou na justiça para esclarecer as coisas que acusavam. Foi comprovado, então ele foi passado a capitão major, acho que bem depois, né? Eu não me lembro das nomenclaturas do exército. Então, hoje é major Cícero, né? Mas na minha certidão tá capitão Cícero. E aí então, também contei isso para dizer para vocês que a minha ligação com o carnaval também era muito forte, porque existia o carnaval no Redondo e para todos os lados da cidade os bloquinhos iam embora. Mas como eu nasci entre 15 andares, os bloquinhos que era dessa região aqui, mais para o lado da Doutora Amarante, porque da Doutora Amarante para lá, ainda peguei na minha infância, não era vila, mas eram chalés. Nenhum de vocês, tem vocês que não são daqui, mas não sei se os outros meninos estão aqui, são pelotenses, mas claro que não viram isso. Sabe que da Doutora Amarante para lá tinha muitos chalés, ainda eram ruas assim, calçamento, com valetas e tudo. Então, o carnaval sempre foi mais do povo das retiradas da cidade. Então, muitos bloquinhos dispersavam pela 15. Às vezes não precisava nem de sair de casa, porque às vezes estava amanhecendo, estava passando bloquinho. Então, isso aí faz parte, desde que eu me conheço por gente. Porque, imagina, quando eu nasci, eu não me lembro, o carnaval de rua, pela pesquisa de uma professora, né? Que ela começa, o carnaval de rua começa em Pelotas. É muito interessante que, assim, tem várias contações. Eu aprendi nessa minha caminhada griot, até logo que a gente começou com a senhora professora Fátima Freire, que a história nunca deve ser duvidada do outro. Eu conto o que eu vi. Aí você pode chegar e contar, olha, o carnaval começou assim. Se juntar o que você contou e o que eu contei foi assim, mas consta que na rua ainda não havia muita coisa. Lá, eu acho que 20 por aí, né? E as pessoas iam olhar os bailes do comercial, do Diamantino, não sei que ano foi. Eu não lido muito com datas, porque é meio difícil. Que não eram marchas de carnaval, eram, acho que, músicas mais clássicas. As pessoas faziam, acho que eram muito copiadas do carnaval de Veneza, assim. Mas depois, pelo surgimento, já naquela época, de uma reivindicação de mulheres, parece que de uma fábrica aqui, que já naquele tempo já faziam bateção de lata, em 1920, acho que para 30. Saíram batendo nas latas, nas panelas, e aquela vontade porque também para algumas pessoas em Pelotas, ou até em vários lugares, as pessoas sempre acham que carnaval, antigamente tinham dito muito assim, a carnaval é coisa de negro. Tanto que logo que o carnaval surgiu, a maior parte dos integrantes eram negros, né? Então, o negro sempre gostou de cantar, de sambar, traz essa raiz da alegria, né? Tá dentro do tempo, eu falo, né? Aí, então, acho que juntou essas duas coisas, foi mais ou menos. Isso aí, eu me lembro da minha mãe e do meu pai contar que lá no castelo Simões Lopes, o senhor Ildefonso Simões Lopes, que era o dono daquela época, que já quando tinha os bloquinhos, ele gostava que... Porque o bairro Simões Lopes foi um bairro muito... carnavalesco, assim, houve uma certa época, das décadas, que a maior parte dos blocos vinha do bairro Simões Lopes, a maior parte também de concentração de famílias negras vinha do Simões Lopes. E ele permitia que de noite, assim, não sei se era de noite, né, a gente se lembra da história, porque eu achei interessante que eu fui em uma contação uma vez e tinha uma senhora que regula de idade comigo que contou parecido. Ele... convidava tudo que eu falar diferente é porque eram os termos daquela época. Convidava os negros a ir tocar ali na calçada, eu acho que pelo lado onde é a Avenida Brasil, o lado não me lembro. Mas depois amanhecia dia e os negros seguiam tocando. Né? E aí eles mandavam alguém dizer: não, está na hora de ir para casa, né? Está na hora de ir para casa. E, então, as músicas de carnaval, a Escola General Osório, que foi a primeira. Não, o primeiro bloco de carnaval que eu participei, porque como a gente frequentava depois da chuva, surge a Girafa da Cerquinha, né, que depois no final do programa eu vou cantar a música que foi, a música, ela é, como se diz a música que já prescreveu, a marcha da Girafa da Cerquinha, às vezes as pessoas dizem quem foi que compôs, no caso eles fizeram um verso em cima da letra de uma música que já existe há muito tempo, e a gente até já pesquisou, mas ela é uma música de, eu acho que, eu até tenho a impressão que ela é uma música de, a melodia da marcha da Girafa da Cerquinha, eu acho que ela é de 1910, por aí, porque tem gravada Carmen Miranda, Se a rádio, se a rádio te encontrasse por aí, agora não dá, em cima da hora, né, Glenn? Aquela gravação da Carmen Miranda, será que aquela voz, aquele CD que arrasta, né? Que a Carmen tinha, que ela canta, tá aí junto, né? Não, esse dia a gente já ouviu na internet, né? Que ela canta, é o cuco, a marcha da girafa da cerquinha, é o cuco. Cuco, cuco. O passarinho do relógio está maluco. Você vê a voz da Carmen assim, né? Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente, acordando toda a gente. Aí essa música, até a gente teve uma conversação uma vez com um pessoal aí que veio conversar comigo sobre o compositor, né? Também me disseram que parece que a pessoa. Aí a pessoa fez uma. Naquela época, um senhor fez a letra em cima. Mas esse primeiro verso foi conservado, só que tirou o passarinho e botou a girafa, né? E então eu saí na girafa, esses dias eu estava lendo as minhas contações, eu beira assim, 7 anos, 8 anos, por aí. Como ela era da cerquinha, sempre ficou parecendo que ela era, que um bloco também era ligado depois da chuva, né? E depois surge a primeira escola de samba que eu saí, já existia, a escola de samba General Teles, foi a General Osório, que tem alguns sambas que eu tenho na memória, Mangueira. Eu me lembro muito que o Mestre Batista gostava muito de cantar um pedacinho de uma música, que eu não sei se tem o samba, porque era, a gente chamava de cadência. Eu me lembro até hoje que a Osório, quando sai, a Osório foi, ela foi criada na Osório entre a 13 de maio, com Dom Pedro II, que hoje eu olho o crescimento da cidade, as paradas de hoje, tu me lembra assim, a rua era bem mal iluminada, me lembro que a gente ensaiava, depois subia pela Osório até a Floriano, e tinha um samba que o Mestre Batista adorava, quando a gente estava assim, reunindo, o papo, ele batia, ele fazia assim, eu assovio para esquecer aquele amor que me faz sofrer. Eu assovio para esquecer aquele amor que me faz sofrer. Era só assim, a gente vinha. E hoje vendo a história do Supapo, eu nem sabia que naquela época eu ouvia, porque o Supapo é aquele tambor que é o único, né? Que faz bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Faz aquele e às vezes eu estou me lembrando, meu Deus, acho que por isso que eu ganhei essa... Esse, que me convidaram para essas, como é que se diz? Esse projeto, porque eu acho que é uma coisa que estava formando. Na verdade, quem deu voz a isso tudo, né, foi quando Gilberto Gil, ministro, que achou por bem que não perder a memória dos velhos no Brasil. Somos muitos contadores de história no Brasil, maravilhas. Tem os repentistas, tem os tocadores de... como é aquele programa que trouxe os tambores aqui na biblioteca, né? Da Serra da Barriga, do Mar Abaixo, tambor de crioula, né? Quando surgiu aquela ideia das políticas para preservar a memória do velho, foi maravilha, porque um pôde conhecer a cultura do outro, né? Mas eu queria dar uma olhada. Na General Osório. Ah, estava na General Osório. Agora, aí eu tive uma amiga na General Osório, ela não está mais entre nós há muitos anos, que chamava-se Aide, esposa do Júlio, que era carteiro, um grande amigo, eu não tenho visto o Júlio. Então, respondendo a pergunta, por que a música é importante para a senhora? A gente fala na música, agora me lembrei da Aide, que a gente ia para casa cantando Mangueira, eu não sei, não me lembro toda... Não sei se vocês vão se lembrar. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Mangueira, teu passado de glória está gravado na história. Todo mundo te conhece ao longe pelo som dos seus tamborins e o rufar do seu tambor. Chegou. Aí a gente dizia, Osório, chegou. Aí tinha uma coisa muito linda dos metais daquela época que eu gosto de fazer, porque o carnaval perdeu a graça em Pelotas quando começaram a tirar. Perdeu a graça, não. Desculpe. alguns carnavalescos que mudou, porque depois disso houve um carnaval diferente maravilhoso. Surgiu a minha estação primeira do Areal, né? Já existia a grandiosa General Teles, que é a mãe de todas, é a quente mesmo do carnaval, aí já tinha a academia, né? Mas as escolas tinham cadências, né? O Felipe deu risada, deu falar na Mangueira. Aí quando canto eu ouço esse samba, me lembro da minha amiga Aide, que na época, ela não se foi agora há pouco, ela se foi jovem ainda, né? Uma amiga maravilhosa, que a gente sentiu muita falta da Aide. Mas eu vou dar uma olhada no livro que o Felipe trabalhou na universidade, porque é com esse que eu vou, né, que tem Negra do Balaio Grande, a Festa de São Jorge. Agora há pouco, falando em Festa de São Jorge, eu passei 10 dias em Porto Alegre para o aniversário do Ponto de Cultura Quilombo Supá, porque eu sou madrinha, e casualmente eu digo, não venho embora, sempre eu venho embora no dia seguinte, mas a segunda-feira era dia dia de São Jorge, a igreja lá no Partenon, foi uma semana de festa, né? E casualmente o dia que eu fui era o dia mesmo. E aí fiquei sabendo da programação, que agora as igrejas, eu não entendi bem, o Papa fez uma explanação muito grande. O Papa não é o padre, não sei se é uma resolução do Papa da diversidade, da, como é que se diz, da igualdade, né? Que agora a programação era assim, segunda era a missa dele, na terça parece que era para os escoteiros, ele é padroeiro dos escoteiros, inclusive na hora que eu fui à missa, que eram vários por dia, tinha um grupo de escoteiros no altar, maravilha. Depois, terça era uma audiência na Assembleia, e quarta era dia dos terreiros dentro da igreja. Então, eu tinha uma coisa inédita, né? E depois tinha até o fim da semana várias festas. E uma outra ocasião, que sempre coincide com do aniversário do Ponto, eu estar lá. Ao lado da igreja tem um espaço de recreação onde as escolas de sambas levam seus estandartes, mestre sala, e tem feijoada. Então, o São Jorge é bem reverenciado. Aí eu também passei para o Felipe esse samba, porque eu conheci um banda com 11 anos, né? E era um centro de umbanda que hoje a gente tem bastante centro de umbanda em Pelotas, salve todos eles. Hoje eu não frequento, respeito. Se tiver assembleia, caminhada, eu vou estar sempre pronta a defender tudo que é coisa da nossa raiz negra, né? Eu fui em um lugar que era assim, a Dona Cirlei é representante da comunidade negra de Pelotas. Na verdade, eu não sou representante, eu sou. Eu sou, como é que eu vou dizer para vocês? Eu não me acho representante, eu me acho assim, eu sou uma mulher negra, eu acho assim, eu não sei explicar como é que eu me acho. Eu indo no lugar, estou indo eu, negra aqui, com meu cabelo branco, não aliso, então eu me acho uma negra natural negra, entende? Então, não é que eu seja representante, acho que eu me acho assim, onde eu chegar, quem é que vai estar chegando sempre? Vamos ver quem diz aí. Quem é que vai estar chegando? Fala alto. É a senhora? Não, me diz como é que você vai chegar. Ah, está chegando uma senhora velha aqui, de cabelos brancos, negra. Eu me sinto assim, né, agora. Mas eu guardo na memória que a Umbanda que eu conhecia era da dona Irotildo, que é chefe, José Gomes de Oliveira, o nome da terreira. Então, era assim, na cada festa de algum santo, não se fala, era Umbanda, não usava a palavra, o orixá ainda não era muito usado. Então, durante, por exemplo, São Jorge, é parecido com o que a igreja faz hoje lá em Porto Alegre, né? Tinha festa toda semana, tinha um dia que era só para corrente, outro dia era para os médios, para as crianças de tarde, e sempre no fim da, fosse o dia que fosse de São Jorge, no fim daquela semana, então tinha um teatro, todos os anos inventava uma história, fazia um teatrinho, e eu aprendi esse samba. Posso cantar um pedacinho? Pode. Eu saio, se o tom não estiver bom, eu mudo o tom, o caminho. Assim, São Jorge é dia de festa na sua igreja, tem rosas caídas no chão, vai ter romaria, vai ter procissão. Festa de São Jorge é festa no terreiro, de rico e pobre, São Jorge é o padroeiro. Todos são gratos pela sua proteção. Festa de São Jorge é festa no coração.

Estamos de volta então para o bloco de encerramento do programa. Infelizmente não conseguimos, por problemas técnicos, não conseguimos tocar a música que estava prevista, que seria a música de autoria da dona Cirlei, mas ela vai nos dar o prazer de ela mesma cantar ao vivo aqui para nós um trecho da música e falar um pouco sobre a música. Então, dona Cirlei, a palavra é sua. Tá bom. Eu vou cantar um pedacinho, porque até tem uma história. Isso surgiu bem depois que eu fiz a marchinha para minha mãe, ainda com a professora Vera no coral. Eu contei para ela um dia que eu estava fazendo uma música para o meu pai, e que eu já tinha o refrão, mas a música toda não, né? E ela achou muito interessante o refrão. Disse, vamos botar, que naquela época todos tinham aniversário de C3 ali na Católica. Aí, quando eu mostrei a escrita para ela, porque eu não tinha bem a música, eu escrevi como se eu estivesse escrevendo coisas do meu pai. E até hoje ainda não está pronta a música. Porque eu estou vendo aqui, ela é uma letra enorme, mas a gente ainda vai trabalhar isso aqui. Aí a professora Vera disse assim, vamos diminuir para botar no coral, porque assim elas gravam, né? E o refrão. Eu vou cantar, deixa eu ver. Ela inteira aqui. Eu acho que eu vou cantar um pedacinho e depois eu posso ler ela até o final para as pessoas entenderem. Vou cantar só o primeiro verso. Diz assim, os pés do negro João foi os primeiros que eu vi sambar. Os pés do negro João foi os primeiros que eu vi sambar. Um, dois, três pra lá, um, dois, três pra cá, pra me ensinar a sambar. Um, dois, três pra lá, um, dois, três pra cá, pra sacudir o tundá. Esse nós fizemos essa composição e depois vem o refrão, tem um verso, né? Que agora o restante eu vou ler. E aí o refrão ficou assim, mas cadê João? Cadê o batuque na mesa aí, pessoal? Vamos lá. Batuque aí. Mas cadê João? Foi pro Redondo sambar. Mas cadê João? Foi pro Redondo sambar. Mas cadê João? Foi pro Redondo sambar. Foi pro Redondo sambar. Foi pro Redondo sambar. Essa letra aqui, eu escrevi, a gente está ainda, assim, o segundo verso está escrito. Não, aí foi interessante, a professora Renata, que está aqui presente, quando ela já falou para vocês que me chamou, passei um dia na casa dela, é um lugar muito lindo ali, quem vai para Rio Grande, à esquerda, depois os trilhos, um sítio, uma verdejança maravilhosa, a gente senta assim no fundo da casa, enxerga a lagoa, aquela é a lagoa dos patos ou do peixe? Não tem uma lagoa do peixe para lá? Mas aquela mais lá pra... É a Lagoa dos Patos. É. E aí a Renata fez uma gravação comigo na rua e eu, ainda, como sempre, ainda não está pronto. Depois eu cantei um pedacinho. Aí, bom, trabalhando com o Felipe, eu trabalhei com ele essa a que a gente fez para o coral. Aí um belo dia eu estou fazendo arrumação, acho o caderno, porque eu tenho muita coisa guardada, com essa letra toda aqui que a gente vai arrumar agora. E diz assim, dizia o João Cozinheiro a me ensinar a sambar. Dizia o João Cozinheiro a me ensinar a sambar. Bate o pé no chão, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, para sambar requebrar. Bate o pé no chão, um, dois, três, para sambar requebrar. Mas João não era só sambar, batucava na panela, era bom de tempero, fazia ricos banquetes, embebedava o peru, temperava para assar e depois fatiar. Repete. E aí, para o patrão saborear, mas cadê João? Foi para o Redondo sambar, aquela parte que eu cantei. Então, porque falamos no João, mas é que é o seguinte, João era, o meu pai era cozinheiro, também juntando com algumas, um pouco de informação daquela época, ele era cozinheiro dobrando a esquina ali na Sete, que era o hotel, tinha o hotel dos viajantes e dos estrangeiros. Hoje ainda é um hotel ali de hospedagem e refeição. E também tinha um amigo dele que gostava muito de carnaval, que era Amaro, o seu João Amaro, que era cozinheiro do Grande Hotel. Né? Era uma época que o empregadiço todo doméstico era negro. Pelócio teve essa... Aproveitando um pouquinho, né, como a Renata falou que se contaria muitas histórias, tem uma coisa que eu gosto muito de citar na minha contação, que é por isso mesmo que eu fui convidada para esse projeto, que as minhas histórias são muito variadas. Eu tenho histórias também da minha vida com outras etnias, por causa de vizinhança, né? E eu me acho assim, eu mesmo me acho, de vez em quando, legal, porque eu tenho na minha contação uma ligação, sou negra, mas tenho uma ligação e respeito coisas, passo dobre, tarantela, tudo. Aí pergunta por quê, né? Minha infância na Major Cícero, ao redor ali, a gente brincava, a maioria das crianças mais novas eram de famílias vindas de guerra daquela época. Aí tá, tinha uma italianada ali entre Andrades e Osório, com vários irmãos. A mais velha faleceu, acho que uns 3 anos atrás, que era bem mais velha do que eu. Bom, mas aí eu me perdi do assunto que eu tava, o que que era mesmo, me ajuda, que eu... Eu quero fazer uma citação muito importante da nossa comunidade negra em Pelotas, daquela época, porque a gente contando, as pessoas não têm ideia. Eu tenho, sobre conversando com várias pessoas e trazendo a minha história e ouvindo de outras, Pelotas teve um fenômeno, que uns 20 anos ela chegou a ter assim, eu posso dizer que 95% dos empregados das casas, porque ainda as famílias moravam muito nos casarões, eram negros, e tinham muitas empregadas, tinha copeira, arrumadeira, lavadeira, cozinheiro, tinha as casas que tinham jardim, tinha jardineiro, né? Ali na Andrade, de frente ao Centro Português, era uma casa do médico, tinha jardineiro, era uma casa lindíssima, um casarão lindíssimo. Depois veio o chofer, porque nem todos tinham carro, poucas famílias, quando começou a vir, era assim, a gente chamava os ricos, ainda antes de começar a ter carro, era carro de praça que chamavam, né? E esse dia eu estava conversando com uma senhora, antes do carro de praça, teve um outro termo Pelotas, que era carro de corrida. Depois surge o carro de praça. Depois surge que era o motorista, era o chofer. Eu acho que no tempo de corrida, acho que era chofer. Depois surge o táxi, que era o motorista, né? Então, hoje chegou o taxista hoje, né? São termos que vêm mudando. Mas a maior parte dos empregados em Pelotas eram negros. Você sabe que ali na Gonçalves Chaves, entre Neto, aquela região toda até... Como é a rua que vai que desce da praça? Princesa Isabel? É Princesa Isabel ainda hoje, né? Era uma região, aquele quadrado ali, centralizou ali a moradia das pessoas, posso dizer, de estancieiros. Mas ainda tem algumas famílias que são proprietárias daquelas casas, né? Da dona Antônia Berchon, na esquina, Simões Lopes. E sabe que a comunidade negra é tão forte que até pintores, hoje, por exemplo, hoje existem as empresas, né? Tem os seus pintores particulares, mas eu juntando com o carnaval, era um senhor chamado Júlio, que ele era pintor, depois todos os filhos e sobrinhos eram um conjunto de rapazes negros que se juntavam e trabalhavam em conjunto nas casas. Eles trabalharam muito naquelas casas ali de pintor, eram todos negros. Então, até essa profissão, Pelotas teve essa coisa muito rica dessa mão de obra. Quando diz mão de obra negra, tem gente assim, mas foi os negros que construíram Pelotas? Não, foram várias etnias que chegaram. E todas foram importantes e fortes. Mas eu, como negra, eu fiz parte dessa. Porque conversando com o Rubinei do Clube Cultural Caíque, já se foi, ele me ajudou a fazer a gente conversando e ele fazendo as contas, eu fiz parte. Por quê? Porque essa dominação do trabalho negro durou bastante, né? Porque eu acho que, no meu entender, é assim, sempre tudo que é aquilo mais duro, mais rígido, ficava para o negro, no fim da charqueada, a abolição, para o negro fazer. O que é que acontecia? Quando eu falo isso, eu não estou menosprezando as pessoas brancas, nem falando dos brancos. Já naquela época, você via no comércio só meninas brancas. Saindo do colégio, não sei se dava administração, tudo. O Maza mesmo, uma lógica que tem muito a ver uma moça negra trabalhando. Depois já surgiu algumas negras na costura. Ali onde era o Maza, que é Andrade com o Neto, existiam algumas senhoras que trabalhavam dentro na costura. E tinha duas pessoas, dois senhores negros que trabalharam ali, que até, por sinal, eram parentes do meu ex-marido, que eram negros, mas eles não eram do atendimento, era aquela pessoa dos serviços gerais. E então as pessoas não têm ideia quando diz a mão de obra negra, porque existiu. E aí o que é? Porque como na Major Cícero nós brincavamos, a gente branca com crianças negras, eu sentia assim, esse serviço é de negro. Algumas famílias tinham essa ideia, olha, a minha filha não vai pegar esse serviço, porque é serviço de negro. Então, por isso, o comércio, porque o comércio de Pelotas até hoje, ele é... ainda bem branco, né? Graças a Deus mudou, mudou bastante já. Então, assim, eu não falo isso como reclamação, nem estou ofendendo. Estou contando, eu nasci em 36, eu vi tudo isso, eu posso contar, né? Porque eu não, as minhas histórias não é nada que alguém me contou, nem eu li no livro. Adoro ler, sou meio preguiçosa, mas as minhas histórias até prevaleceu para esse projeto por isso, porque foi um projeto para preservar a memória. E eu vivi isso aí. E eu me acho nessa história porque eu, a minha mãe queria que eu fosse ser bordadeira, eu queria ser professora de ginástica, terminou que aí eu não fui ser bordadeira, mas com 13 anos ela me botou no ateliê, eu já saí costurando e costurei toda a vida. E tive várias mestras da costura, por isso eu trabalhei bastante para alta costura. Saí da primeira casa, fui trabalhar com uma italiana, depois tive outra caminhada, aí entro para um ateliê de alta costura em 58, que trabalhei até 83. E quando eu entro para esse ateliê, ainda tinha essa predominação. Vocês acreditam que nós éramos 13, e chegou a 14 costureiras, todas negras, e só tinha uma branca, que é a Noemi, está viva até hoje, graças a Deus, né? Que a gente é amiga, a gente quase não se visita, mas eu estou falando isso para vocês verem como realmente havia, e a maioria dos ateliês e alfaiaças também, né? E eu conto a história assim, os imigrantes chegaram com as suas sabedorias, a carpintaria, marcenaria, as portuguesas com os doces, mas os filhos, ao ficar jovens, eles não aprendiam a profissão dos pais. Uns iam para a Europa, aprendi. E para vocês verem, isso é tão verdade, que a maioria de filhos e netos daquelas pessoas não seguiram muitas profissões deles, né? Então, ficava sempre o negro. Só que o negro, aí o negro predominou também no doce, na marcenaria, na alfaiataria. Só que aí os filhos dos negros, que é interessante essa caminhada, né, em Pelotas, também, já eles quiseram que seus filhos fossem estudar. Então, mas na parte do doce, tivemos uma década também predominante que as famílias ricas casavam com as doceiras negras predominaram também. Os bolos de camada, né? Bolos que eram... Vocês têm na família de vocês, não sei se chegaram a ter fotografia dos bolos de camada, né? De andares, não é camada, é de andares. Aí entra para fazer esses bolos os marceneiros, porque assim, era uma camada grande embaixo, aí tinha que ter uns pilarzinhos de madeira para outra camada. E esses bolos, eles eram muito copiados de filmes que a gente via, né? Que até na filmes estrangeiros que vinham, né? E eu estou falando tudo isso porque muita gente pode eu li a letra do samba do meu pai para aproveitar essa oportunidade de falar desse trabalho negro em Pelotas. Mas sabe por que também que uma coisa interessante que esses cozinheiros eles eram chamados nos casarões para fazer banquetes, porque não havia restaurante. Havia hotéis, assim, mas não havia restaurante para os ricos saírem de casa. Os banquetes eram todos em casa. Que até, por sinal, foi nessa ocasião que meu pai conheceu minha mãe como babá dentro de um casarão. Entende? Então, é mais ou menos isso. Não sei se ainda tem tempo. Tem tempo. Fica à vontade. Tá. Deixa eu ver qual é o outro tipo de música que... também aqui no livro do Felipe está um... onde é que está a lista? Porque né, a caminhada minha com o Felipe é de 7 anos, já quase 8. Então a gente, olha quanta coisa a gente conversou sobre música, né? Vou olhar de baixo para cima. A Voz do Morro, João, Costura e a Cultura, Negra das Miçangas, eu vou cantar, porque eu já aproveito para fazer posso falar? Uma propaganda do trabalho que eu faço hoje. E dos griôs, assim, quando surgiu que eu fui convidada para esse evento aqui em Pelotas, foram cinco pessoas. Pelo questionário, a gente foi brindado de preencher, porque entrava várias questões, né? A gente foi preencheu vários questionários, várias entrevistas com professores. Vi a professora Fátima Freire para saber o que, que a gente trazia de raiz do pai, da mãe, de preservação. E a gente tinha em Pelotas e tem muitas pessoas. Mas é que eu acho que tem coisas que estão destinadas para tais pessoas, né? Daquelas cinco pessoas, que ficaram, que ganharam o projeto foi o mestre Batista, o mestre Gilermano, que na ocasião o mestre Gilermano não assumiu no primeiro ano do projeto, no primeiro tempo, porque ele dirige o grupo Odara de dança, né, e ele já tinha aquele vínculo com o Ministério da Cultura, então ganhou eu e o mestre Batista. E então a gente teve palestras e capacitação para cada um de nós trazer à tona, para levar para as crianças na escola, ou preservar a escola, como isso que eu contei agora, os casarões, coisas da nossa vida. Então, onde, na minha contação, houve um evento chamado TEI, em Belo Horizonte, ficou determinado que seria bem importante eu trazer como tema para trabalhar nas escolas o carnaval e a costura, né? Pela história que eu contei. E eu bordava muito, naquele tempo se bordava os vestidos. Por isso eu me dediquei agora nessa caminhada de tanto querer bordar com as crianças e costurar, que eu uso o fuxico como fonte de, como é que se diz, material de trabalho. E comecei então a trabalhar com miçangas, porque dentro do projeto Griot também tem uma página que é dedicada à economia solidária, que nós poderíamos trazer essa contribuição da memória para as universidades e para onde é chamado, mas também aquele griot que quisesse usar da sua memória, seu saber, para fortalecer seu ganho. Por exemplo, o mestre Batista, como foi o preservador da memória do tambor supapo, ele levou muito a história a vários cantos daqui de Pelotas, do Brasil, até Salvador, Belo Horizonte, que eu cheguei, fui com ele, Jibajiba, fomos até de Brasília também com o supapo. O supapo já é bem conhecido, né? O supapo hoje é conhecido do Amazonas, faz uma cruz no Brasil por causa do Alabê Oni também, que viaja levando a história do supapo. E o mestre Batista, então, passou a ser procurado para construir. Então, ele teve o seu ganho, além da preservação da memória, da contribuição, o seu ganho. Tem vários griots, por exemplo, tem griots que se dedicam aos domingos sentar embaixo de uma árvore no seu bairro, para ajudar as crianças a ler. É uma riqueza. É uma pena que agora eu não sei como. Muitos, porque a gente tinha uma remuneração, né? Mas muitos, eu, por exemplo, terminou o projeto da remuneração, eu segui até hoje fazendo, aonde me convidam, eu vou. Né? Nas escolas eu sou voluntária, né? Eu vou, a escola me convida. E depois a gente foi até aprendendo com a chegada do Felipe na minha vida, foi que enriqueceu muito o meu trabalho. Porque eu estudei só até a quinta série, me esqueci de dizer. Então, eu juntei tudo isso, a vontade que eu tenho de fazer as coisas, com o Felipe me assessorando. E a gente tem umas coisas muito interessantes, que é na hora de escrever, porque eu escrevo as coisas do meu jeito e, às vezes, como as pessoas que estudam, olha, não sei se não é assim, é assim, mas às vezes não combina bem com o meu dizer, olha, então vamos mudar, mas assim, não muda muito, porque... Esse, o meu dizer é assim, não pode mudar muito, né? E foi, eu acho assim, a chegada do Felipe, eu quero aproveitar para dizer, enriqueceu muito o meu trabalho, porque e ele me acompanhou muito. Hoje já, como eu vou dizer, ele já tá trabalhando e continua estudando. E também não poderia deixar de falar aqui, aproveitar, falar que a coisa mais importante, quando terminou o projeto, eu fui adotada na Universidade Federal pelo grupo NAUS, da professora Denise Bussoletti, que foi onde eu me aproximei, antes do NAUS, eu digo adotar, é uma maneira, porque é lá que eu concentro, que me ajuda a organizar, e não era só organizar as minhas oficinas no começo, era carregar a minha tractana, né? Ele, a Tati, a gente organizava oficina numa escola, e aí leva isso, leva aquilo, e era tanta coisa, e eles carregando as sacolas, e a gente tem fotos maravilhosas, né? E então, para mim foi bom, assim como lá em Porto Alegre também, quando terminou, não foi só eu, minhas paraquedas também, é bem assessorado pela URGS, Porto Alegre? URGS, né? No trabalho dele, o mestre paraquedas é um mestre que é compositor, tem não sei quantos, muitos sambas gravados para carnaval, muitos prêmios também, e cada letra dele é uma história também, ele faz assim, ele faz uma letra e aí ele conta a história, por que aquela letra, são letras tudo relacionado com... Ele faz muita letra incentivando a educação, as letras do mestre paraquedas. E... Eu não sei, eu tinha falado que eu ia cantar o quê? Ah, na, das miçangas. Eu saí das miçangas. Bom, mas eu saí das miçangas para falar dessa possibilidade que nos deu também de trazer. E aí eu comecei. Nas primeiras viagens que eu comecei a fazer pelo país, eu via também, já, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu vi, eu vou ver o que, que eu posso fazer. Primeiro eu comecei a fazer boneca, eu já fiz muitas bonecas, depois agora eu tenho feito poucas, né? Então, viajei com muitas coisas, mas uma das coisas que eu... A primeira coisa que eu me encantei, né, eu acho que foi na teia de Brasília, do Magriô, que estava vendendo bombons de cupuaçu. Eu não sei qual é o estado, será tu... Felipe, tu que é daquelas bandas, será que o cupuaçu é mais... vigoroso, a árvore. Acho que mais no norte. No norte, né? Porque me parece que ela é de Goiás. Eu falo nessa griô e me lembro Goiás. Goiás é bem no centro. Tocantins, como é que é? Goiás é o estado, né? Tocantins também é outro estado. E aqueles bombons de cupuaçu. É tu que gosta de cupuaçu? Porque tem licor também. Aí eu digo, mas... Porque assim, a gente vai aprendendo, como eu falei. Quando eu vi aquela griô vendendo bombons, uma griô da mata, e que aprendeu a fazer bombom e recheava com o fruto que ela tirava da mata, do nosso Brasil maravilhoso, né, do nosso pai. Eu tenho uma letra também que eu comecei e não terminei. Eu vou terminar, porque eu digo assim, na minha letra, eu estou escrevendo ainda. Você sabia que nós fomos filhos de um pai? Que ele... Falta 5 minutos. Bom, Segue o baile. A minha letra, eu estou fazendo, mas tem uma parte que eu vou ter que fazer uma reunião, porque eu botei uma palavra na minha letra que eu acho que vai ser censurada, né? Falando do Brasil. Porque a minha letra diz assim, eu não vou dizer aqui o que, que eu botei, porque a gente vai ter que arrumar um jeito de dizer isso que eu quero dizer. Porque assim, eu botei assim, a letra, nós somos filhos, quem é a nossa mãe? Mãe África. E quem nasce nesse solo aqui é negro. A pele é branca, não interessa, é branca, amarela. Por quê? O nosso pai é o pau-brasil, que é grande, forte, quente, queima, vira brasa vermelha, vira carvão, vira cinza. Então, o nosso pai é poderoso. Nosso pai se chama, vamos dizer todo mundo junto, Brasil. Então, quem nasce aqui é filho desse negro forte, né? Eu não terminei a letra. Não vamos começar a copiar a minha letra. Mas que eu vou fazer essa letra, que eu estou fazendo essa letra, eu estou... E, não, mas então, até encerrar as miçangas, é o seguinte, a história das miçangas. A minha mãe também, quando ela passou a sair do casarão, porque ela ficou depois sempre ligada a essa família do casarão, trabalhando assim, sabe o que se chama hoje, né, freelance, que se chama hoje? Como se fosse naquela época, aquela pessoa que chamava, tinha um jantar, né, que as primeiras cozinheiras negras dormiam em emprego. Depois, quando algumas cozinhas, começou a evolução, casar-se as suas famílias, muitas cozinheiras não queriam mais dormir no emprego. Então, por exemplo, nesse casarão, às vezes tinha jantar de família, chamava minha mãe para ir lá ajudar, né? E... ela lavava para fora também, é que eu quero me lembrar, porque cada as miçangas. Então, a minha mãe tinha muitas cantigas que ela lavava, que ela cantava, lavando roupa, que ela cantava. Eu nunca fiquei sabendo se ela é de terreiro ou não, mas eu não ouvi na terreira, mas ela cantava. Eu sou a negra das miçangas, assim, eu sou a negra das miçangas, assim, lá. Ou ela é, não me lembro se eu sou. Samba aqui, samba colá. Mas ela é filha de Deus, homens e filhos. Mas ninguém pode se tombar. Mas ela é filha de Deus, homens e filhos. E ninguém pode se tombar. E aí eu fiz um arranjo também. E trabalhando para as miçangas, com o auxílio do Felipe, eu acho que as meninas, a gente estava ainda em grupo, né? Eu ganhei um banner com várias fotos dos objetos que eu faço para vender. E eu não lembro como é que a gente escreveu. O Felipe fez um texto muito bonito, né? Que eu uso, é do que a gente é tanta coisa. O texto, como é que diz mais ou menos? Eu sou a negra das miçangas, não me lembro bem a frase, e uso esse motivo para fazer colares e brincos para enfeitar nossas mulheres, nosso povo, uma coisa mais ou menos assim. E os meus colares são bem aceitos. Então, eu não tenho dom de... Eu não sou artesã profissional, nem tenho muito dom de vender. Mas eu sempre levo nos lugares, né? E adoro trabalhar com miçanga. Trabalhar com miçanga é uma terapia. As cores da miçanga, sabe? Quando eu começo, quando eu começo a fazer o meu material de miçanga para vender, eu procuro, assim, resolver tudo que é de rua. Assim, eu procuro passar uns 3 dias sem sair. Que é para fazer a composição das cores. Né? São uns colares bem simplesinhos. Hoje, esse aqui eu ganhei. Então, eu adoro trabalhar com miçanga. Seria mais ou menos esse tempo agora. Isso. Então, muito obrigada. Muito obrigado à senhora Dona Cirlê, muito obrigado aos demais convidados. Infelizmente, não estamos conseguindo tocar as músicas que estavam programadas, que eram as músicas da Dona Cirlê. Então, vamos pedir para a Dona Cirlê encerrar cantando, né? Uma música da sua escolha. E muito obrigado por hoje, por mais um programa. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos, mas... Até próximo sábado e esperamos que estejamos todos juntos mais uma vez. Dona Cirlê, se ela puder nos dar a graça de encerrar com uma música, tá, seria um prazer. Obrigada pela oportunidade de poder contar coisas da nossa querida Pelotas. Essa cidade é maravilhosa. Tem muita história para contar, tem muito grilo escondido pelos cantos. Assim. Eu gostaria que tivesse mais projetos, até a Secretaria de Cultura incentivar um projeto para buscar os velhos tão intocados por aí, que tem muita história, antes que se vão embora e leve essas histórias. Bom, quantos minutos tem para cantar? Só para cantar? Só para cantar. Um minuto. Bom, a Japa da Cerquinha, já falei sobre ela. E eu vou cantar e vocês têm que sair. Porque o refrão tem uma parte que eu digo assim: girafa, girafa, girafa. Aí vocês podem me acompanhar. Então, é a marchinha, não muito ligeira. Vamos ver uma marchinha aí na mesa. Aí, Felipe. Girafa, girafa, girafa, essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente, acordando toda a gente. Girafa, girafa, girafa, essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente, acordando toda a gente. Bota o relógio pra chamar às 5, e é uma correria pra tomar banho e café. E quando saio, ela tá chegando da folia, cantando, sambando, girafa, e só sossega quando vai dormir. Girafa, girafa, girafa! Ô, coral, hein? Quer que a população, quem estiver ouvindo? Que eu trabalho essa marcha da girafa porque é uma coisa de memória minha, né? O bloco da girafa perdurou muito tempo e existe ainda as pessoas que parece que conduzem ainda o bloco. E hoje não deu para contar, eu tenho um material enorme da caminhada da girafa. E a gente pretende procurar as pessoas que ainda estão ligadas, até o bloco, pessoas que a gente quer fazer um livro com a ideia, com a memória de cada pessoa que tem memória da girafa da Cerquinha, não só minha, né? A memória de todos nós, que Deus deu, né? Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Marcelinho, muito obrigado a todos e até mais. Bom.